On va poursuivre avec Tony Carrera sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel qui va nous interpréter Saudades de Portugal. Et c'est demandé de la part de Florent Amigo qui dédie cette chanson à tous les auditeurs et auditrices ainsi qu'aux animateurs et animatrices de la radio. Donc, et il souhaite d'ailleurs un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 25 novembre. Donc Florent, un gros bisou à toi et puis on écoute Tony Carrera, Saudades de Portugal. Vou voltar a Portugal, ver o povo que eu lá deixei, ver minha terra natal. Tenho saudades, muitas saudades, tenho um vazio dentro de mim. Sou imigrante longe, distante, porque o destino pensou assim. Sou imigrante longe, distante, porque o destino pensou. Mas em agosto, se Deus quiser, vou voltar a Portugal, ver o povo que eu lá deixei, ver minha terra natal. Mas em agosto, se Deus quiser, vou voltar a Portugal, ver o povo que eu lá deixei, ver minha terra natal. Tenho saudades, muitas saudades, tenho um vazio.